9250, acabou de chegar aqui o transponder, autorizado Recife, nível 490, via Peruísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, torre 118.95, transponder 5403. Estabilizando agora no localizador 9371 Golf Alpha. 9371 no Golf Alpha, chame Torre, Salvador em 118.95. 118.95, vamos Golf Alpha. 119.35. Não, ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. É 2000, reportará estabilizado, 868. Modificação de regra. Vou modificar já na presente, Golf Alpha. Ok, então solicitando agora, plano modificado 0136, reporte na final do ano 7, com o trem baixado travado. Reporta aí, é um Golf Alpha. Correio 9810, decolado aos 36, controle 1935, voo. 1935, bom dia, 9810. Novembro 371 Golf Alpha, após o pouso, qual será o estacionamento? É, ela está. Ok. Para nível 340, saída da EL. 340 da EL, 9810. Boa noite, Golf Alpha 23, acione a identificação de sua chegada. Vamos para 2000 pés, o QNH 1013. Final, baixado travado, 9371 Golf Alpha. Livre pouso no 7, vento 140 graus, 7 nós, Golf Alpha. Golf Alpha. Táxi, Indy Alpha, transferência, bom dia. Estimativa, seu solo foi aos 40, track track, na minha escuta até o corte, boa noite. controle 119.35. Decimal 45, alterna número 33, decimal 65. 2545, 3395, boa noite. Boa noite. Voo 9250, autorizado a alinhar e decolar. O vento de 140 graus, 05 nós. Voo 868. Noite, meu último em Salvador. Em 1 no noite, decimal 95. 895, boa noite, senhor, até já. Boa noite. Salvador, boa noite, eu vou 868, uma milha do externo, baixou, travou. 868, utilizando o pouso, vento 140 graus, 062. 140 com 06, ali depois, eu vou 868. 9250, decolado os 43, controle 1935. 1935, 9250, boa noite. Boa noite. Nós 810, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterna número 33, decimal 95. Recife, 1291, alterna 1395, Rio, 96, a correção 9810. Corrigindo a primária, 125, decimal 1, Rio, 9810. 7125, decimal 1. Controle Salvador, boa noite, Gol 9250, passo 3510. Boa noite, Gol 9250, contato radar, suba para nível 410 na saída Puca. 410, saída Puca, Gol 9250. O controle Gol 9250, pode voar para de Aracaju? Autorizado Jamo, Gol 9250. Ok. Autorizado Jamo, 9250. Bruno 723 autorizado. Final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportando estabilizado no localizador. Titan 3600, acione a identificação de seu chegar na mar e para 2000 pés, o Kenner Down no 0 no 3. No solo 4000, livrado, chama o solo 21, 19. Ele chama 219, 868. Táxi, portão 01 do Pátio 1, gol no 868. Táxi, portão 01 do Pátio 1. Paulo Salvador, gol 1134 no portão 5 para pushback de acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Chama na gol 1134. Gol no 1868, dê passagem ao Boeing 737 da companhia que vai fazer o pushback na portão 05, após o livre ingresso. Dê da passagem ao aeronave vai fazer push 05 depois do livre ingresso. Acione a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 050, o KNH1013. Bom 9250, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 133 decimal 65. Autorizado final e ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Final, posso fazer o Ian? Ian que é afirmativo, autorizado final e ILS E aqui, pista 190, TAM 3600. Maravilha, autorizado, Yankee é Boston estável, TAM 3600. Estabilizou no 723. Ano 723, chame tu, Salvador em 1, ano 8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, voo no 723, sinal da 10. Check trem livre pouso, 150 graus, 062. Quem vai baixar daqui a pouco, autorizado pouso no 723. Baixou e travou, voo no 723. Change. O Salvador, voo no 134, suplente para o táxi, 903 a bordo, autonomia de 2 horas e 14 minutos, alternativa Salvador. Livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera 10, transferência, voo no 134. Índia Alfa, autorizado, ponto de espera transferência 1895, voo no 134. Salvador, boa noite. Voo no 34. Após o pouso 37 da companhia, a linha mantém, pista no zero. Número 723 no solo 55, a livrar direita, chame o solo 219. Direita 219, obrigado. Salvador, boa noite, voo 723, segurou. Livre táxi até antes da Juliette, voo no 723. Ok, antes da Juliette no 723. 934. Voo 34, decolado aos 5.6, chame o controle em 1935. 1935, 1934. Para 2 papéis, autorizado final e alerta, sexway pista 1-0, reporte, estabilizar no localizador. 2 papéis autorizado com ILS sexway, vai reportar estabilizado. 3-1-7. Controle Salvador, gol 1-3-4, decola Pucaracaju, passando 1500 pés, sessão 3-7-0. Gol 1-3-4, contato radar, suba para o nível 3-7-0 na saída Puca. Saída Puca 3-7-0 autorizado, gol 1-3-4. Com a Juliette, 1723. Confirme. 1723, próximo a Juliette. Livre ingresso, portão 07 do Pátio 1. Autorizado ingresso para o 07, gol 1723. Boa noite. Corre, Salvador, boa noite. Tá, 3600, final IADS. 3600, chame passando externo com cheque de trem. Eu vou chamar o externo, mas o trem só depois do externo, ok? Não compreendi, tá muito baixa a transmissão, confirma? Eu vou dar o trem depois de Simbra. Aí você quer que eu chame Simbra ou com o trem baixo? Sem livre pouso, 150 graus com 7 nós. Livre pouso, estamos no zero, obrigado. 3600. Achou e travou? Achei e travei, senhor. Som visual, 6600. good evening, Europa 084. Europa 084. Go ahead. We are on stand number 10, Kinect 1013, ready for a startup to Madrid and copy key. Roger, wait ATC clearance. I don't have your flight plan yet. Europa 084. Okay, standing by. Libera a direita, chega o solo em 1219. Direita, solo 1219, obrigado, boa noite. Solo, solo, solo, boa noite. 3600, pronto. Livre táxi, portão 03 do parque 3. 3178, chama Torres Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, tá presente 78. Observe uma viatura do Bombeiros cruzando a pista agora. Ela vai seguir aí pro parte 3, que fica à sua esquerda, e vai passar à sua frente. Dê passagem à viatura. Já desloca a viatura, vai dar passagem para 3178. 3178, livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, 069. Livre pouso, pista no zero, tá? 3178. 125.45, alternando 3365, 934. Gente, boa noite. Só estou confirmando, né? Posição 3, o pátio 3, o professor 3600. Confirme. Confirmando, professor 3600, posição 3, o pátio 3. O pátio 3, afirmo, livre ingresso. Tá, gente, a gente ainda não está avisando o batizador. Salvador, clearance, Europa 084. Go ahead, sir. Yeah, our ground staff is telling me that you are already off, or you should already off on flight plan to Madrid. I don't receive your flight plan yet. Do you feel it here in Salvador AS room or in another AS room? I think it's filled by your company. Alright, check with him. Where did he feel it? Okay, we'll check it out. AES is the other name. AIS. Yes, AIS. Papa. Thank you, sir. Thank you, sir. Salvador, boa noite para 3178, livrou para nós. Autorizado táxi até antes da Juliette. Tá, 3178. É, tá, Juliette, tá, 3178. Tom 06, autorizado ingresso, tá, 3178. Tom 06, tá livre ingresso, tá, 3178. Coluna 0198, acione a identificação desta via chegada a Mari para 2000 pés do QNH 0013. Noite azul 6908, acione identificação desta via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1013. 0908, reduza para 2509. Titã 3152, adicione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060 QNH 013. Azul 6908, redução para 2309, tráfego que o precede 11 horas, 5 milhas, mantém 250 de ground speed, é Boeing 737. Azul 6908, declaração para sequenciamento, curva esquerda para o 035, limitado pelo QD Mike 080 de Simbra. Qual é o número de aproximação? Número 1 na aproximação, gol no 098. Dois, cinco, zero. Seguinte, gol no 098, declaração para final do procedimento ILS X-Ray, mantenha a prova. 050, repasse estabilizado. Have you received the flight plan? Not yet, sir. I already contact our AS room and he will transmit again your flight plan, but I don't receive yet. azul 6908, desça para 3.000 pés. Ajuste no 013. Azul 4107, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 070, ajuste no 093. Azul 4107, mantém inicialmente o perfil da chegada Mari, número 4 na aproximação. Azul 83152, vai passando 080 para o 060. Então, 3152, livre da restrição ITAP, desça para 4.000 pés. Permanece ajuste no 013. 4.000, livre da restrição ITAP, ajustado no 013, da 3152. Azul 6908 para o localizador. Curva direita, proa 075, reposta estabilizado. Localizador direita 075, reportará estabilizado azul 6908. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray na pista 1-0, reposto estabilizado, voo 1098. Camarada estabilizado, 098. Azul 6908, ciente, desça para 3.000 pés, aguarde transferência para a torre. Ok, já estamos estabilizados, já aguardando transferência para a torre, azul 6908. Azul 4107, autorizado direto e TAP. Estabilizado no X-Ray, voo no 098. Voo no 098, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre. 118 decimal 95. 1895, boa noite, obrigado. Boa noite, bom pouso. Europa Z84. Are you able to fly RVSM on your flight? Yes sir, we are RVSM capable. Okay, you are able, eh? You are able. Yes sir, we are able. Roger, because there was a mistake or foul information in your flight plan. Please contact your ground staff to contact our AS room and send this information to our AIS, please. Okay, we'll do. Sim, atualizado 2000, então 3152. Azul 4107, desça para 3.000 pés, permanece ajuste no 063. Livre da restrição em TAP, desça para 3.000 pés. Azul 4107. Torre Salvador, boa noite, azul 6908. Final baixado e travado. Sua aproximação, agora de pista livre, azul 6908. Vai continuar a aproximação, azul 6908. Solos 24, solo 219, ali, né? 219, boa, já liberou. Falo, Salvador, boa noite, gol 1098, liberar. Livre táxi, portal 02, gol 1098. Livre táxi, para o 02, 1098. Paulo, gol 1868, seguinte da informação aqui, autorização para Aracaju. Gol 1868, atualizado para Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Puca, transição Caju, curva esquerda após decolagem, controle 1.19.35, torre 1.8.95, transponda 5412. Já 230 para Aracaju, a feira da Tabuca, transição Aracaju, Aeroz de Golf, linha PEP-7, feira com a esquerda, 5935, controle, torre 10895 e o transponder 5412. Boa noite, né? Correto, chamo tanto para tirar. Torre Salvador, está 3152, passando aqui a Serra, estabilizado LS, está 10. O azul 6908 no solo 26, livrar à direita, contate o solo em 121, decimal 9. Livrar à direita, solo 219, azul 3152, vento 150 graus, 069. Voltímetro 1013, padrão, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, tá 3152. Tupac 3. 258, deixa para nível de voo 050. 050, Xené 6258. Azul 4107, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorizado final de procedimento e LS X-Ray, reposto estabilizado. Bahia 908, livre ingresso, portão na posição 4 do PAD 3. Via Juliette. Sonem 6258, desça para 3 mil pés, permanece o ajuste. Redução para 2009, tráfego que o precede 10 milhas, mantém 1185 de ground speed, Embraer 190. Reduzindo 6258, previsão de descida para 3 mil pés, 6258. 04 do Pat 1. 04 do Pat 1, 3 mil. Ah, qual o Gol no 170, Campina Grande, agora de Copa. Localizador, o azul 4107. Azul 4107, compete final do procedimento em LS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, Betamax X-Ray, obrigado, bom trabalho. Trata igualmente, boa noite, bom pouco. Obrigado. Oceania 6258, desça para 2 mil pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento em LS X-Ray, reposto estabilizado. Oceania 2010, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado, é 10.50. Oi, Salvador, boa noite, azul 4107, 7.8 milhas, visual. 4107, boa noite, livre pouso, vento 150 graus, 0 milhas. Livre pouso, azul 4107. Com Mike Delta, Madri, flight level 390 via upper whisk 50 until Mike Sierra Sierra VOR, then upper November 866, then flight plan on route. After takeoff, left turn, Momo departure, JP transition, score code 5414. Salvador departure 119.35 and the tower 118.95. Air Europa 084. Puerto Madrid, para allá para Whiskey 50, United Sierra Sierra, in Alpha Lambda 86 Lifeline Group, and after departure left door for Momo departure, I'll send in the transition please. JBIT transition, Golf Echo Bravo India Tango, JBIT. JBIT transition, I'm cocking 5415, control the departure frequency 119.5, tower 118.95, localization. That's correct, report ready to start. Ready to start, I'm pushing the localization. Score code again? Score code? Score is 5414. 5414, roger. Start up with ground coordination. Report ready to taxi. Error up 084. Okay, Puglia start approved with ground coordination. Go to the taxi. Error up 084. Até a pista vista, Xené 6250.